Rádio Grande Vale. Thank you. ele, é o rei. Eu quero o barco. La, la, la, la, la. Vamos que vamos. Toca o barco, é o rancho da viola. Bom dia para a senhora, para o senhor que está chegando agora. Um ótimo dia, gratidão aí, hein? Que maravilha. Vamos que chegando aqui no nosso rancho da viola. Aqui o amigo Cícero Fabiano, na sonoplastia João Vitor. É, hoje também fanho aqui, não sei não, meu. É. Meio resfriado, mas vai que vai, né? Vamos tocando o barco. É isso aí, ó. Sabadão, 21 de outubro de 2023. Que maravilha, né? Que bênção, ó. Mês de outubro, ó. Daqui a pouquinho já termina, hein? Ai, ai, ai, ó. Mais uma semaninha aí, pouco aí já. É, já vem novembro. Daqui a pouco dezembro. Daqui a pouco Natal. E quando vê, já foi o ano. Então, ó. Aproveite o momento, aproveite a cada oportunidade que a vida te dá. Jamais desista dos seus sonhos, jamais desista de lutar, pois se não tem luta, não tem vitória. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Então vá à luta, hein? Ai, ai, ai, que é isso? Sua vida é dura pra quem é mole. É ou não é? Claro que é, uai. Ah, que é isso? Toca o barco. Dona Clarinda, bom dia pra senhora. Campo Redondo, aí no sítio São Sebastião. Alô, Rancho São Francisco, bom dia. Madalena, bom dia pra você, Madalena. Fernando, meu irmão, bom dia. A Jaque, o Lucas, pra todos aí. Eita, Dona Clarinda. Pede as modas, oferece pra toda a família Grande Vale, dos amigos na sintonia, o seu João e a Dona Graça, no bairro do Itapeva, o José e a Eliane em Caçapava, o Gonzaguinha, o Clair, o Rodolfo, a Severina, a Clarinha, a Suzana, toda a família, né, Dona Clarinda? É, com muita alegria. Gratidão à senhora aí, viu? Ótimo dia. Toca o barco, serve o cafezinho, que é música lindona no seu rádio. Cura. Rádio Grande Vale. Quanta tristeza invade minha alma, quanta saudade no meu coração. Desesperado, não tenho mais calma para esconder a minha paixão. Já não importa que saiba que choro, hoje chorando parecia minha dor. Hoje não existe ninguém que não chora quando se perde para sempre o seu amor. Dizem que a gente sofre por querer, pois o amor quando vai outro vem. Tentei amar novamente pra esquecer, tomei sofrido mais com outro alguém. Pois ser amado sem amar é um desespero. Sinto o amor a quem a gente nunca quis. Pois o amor só existe o primeiro, em outros braços nunca pode ser feliz. A gente sofre por querer, pois o amor quando um vai outro vem. Tentei amar novamente pra esquecer, hoje sofrer muito mais como alguém. Pois ser amado, se amar é um desespero. Sente o amor a quem a gente nunca quis. Pois o amor só existe o primeiro, em outros braços nunca pode ser feliz. Vale 7 horas, 8 minutos, 7, 8. Lalilalalalalilala. Vamos tocando o barco, Dona Malvina. Bom dia, Dona Malvina. Bairro do Espírito Santo, aqui em Paraíba, novos bairros. Ó, ali na região, hein? Bairro Espírito Santo, Porto, Mato Dentro, Roseira, Ilhéus, bairro São Geraldo. É, lá no Varjão também, Lajeado, Pinhal, bairro da Grama, Estrada dos Pinheiros, bairro dos Mineiros, rapaz do céu, é muita gente. Gratidão a toda a família Grande Vale. E aí, Dona Malvina, tá no jeito aqui, ó, nas modas, ela capricha e oferece pra todos os ouvintes. Toca, toca, que é música lindona no seu rádio. Quisesse de mim uma noite para Rádio Grande Vale. Viola, tentei te esquecer. Lalira, 7 horas. É 17, isso mesmo? 7:17. Ô, louco! Ô, meu amigo Antônio! O café tá pronto aí, Antônio! Bom dia pro senhor, bom dia! Ô, tá, meu Deus do céu! Então vamos tomar um cafezinho na Terra da Uva, em Jundiaí, com o meu amigo Antônio, que tá lá ligadinho, curtindo o Rancho da Viola desde manhãzinha. É isso aí, bom dia a Isabel e a Ver Maria, que logo mais às 10 horas está por aqui com o Túnel do Tempo. É isso. Bom café, Antônio. Hã? Rapaz do céu. É, então toca, toca. Toca o barco, que é música lindona no seu rádio. Thank you.

Rádio Grande Vale. Sete horas 35, 7:35. Bom dia, dona Licinha. Eita, meu Deus do céu, sempre com muita alegria, trazendo aquela energia boa pra nós, né, dona Licinha? Deus abençoe, viu? Dá um abraço gostoso. Eita, meu Deus do céu. Bom dia, Paranazão, pro senhor também, forte abraço. Bairro do Capuava, São José dos Campos. Nós tá proviando ainda há pouco. É, e a dona Alicinha é uma bênção, né? É uma figurinha, viu? Ai, meu Deus do céu. A senhora tem que vir aqui ao vivo pra nós prosear um cadinho. Vai ser muito bom, viu? Tô na espera aqui, é. Só promete, tá aparecendo, viu? Ai, ai, meu Deus do céu. Só promete, eu vou, mas não vem. É, tem que vir fazer um giro informativo. Vamos, Tami. Vamos tocando o barco, nossos anjos da viola. E a dona Alicinha oferece pra toda a família Grande Vale, pra todos os amigos, dois modão. Toca o barco e a música lindona no seu rádio. Vale. Eu te encontrei, meu bem. Foi tão grande a emoção. 7h43, 7h43. Bom dia, Maurício, bairro das Fitas. Bom dia, dona Shirley. Bom dia aí na Serrinha, pra todo o pessoal. Bom dia. Vamos tocar, vamos tocando o barco. Vamos, Jambeiro, meus amigos de Jambeiro. Bom dia. Alô, alô, seu Djalma. Bom dia aí pro senhor, um abraço pra toda a família. Bom dia, meu amigo Vicente. Seu Vicente, é Vicente Serra. Um abraço pro senhor aí, pra toda a família também. Amigos do Bar do Joelho Gordo, bom dia pra vocês. Alô, Zé Vermelho, meu amigão, bom dia. Um abraço pro senhor aí também. Bom dia ao Silvinho, meu amigo Roberto, todo o pessoal aí do Tapanhão em Jambeiro. Abraço a todos, né? Eu queria saber o nome de todos aqui para poder mandar um abraço, mas, né, infelizmente aí, não sei. Mas de coração, para a senhora e para o senhor que está aí do outro lado do rádio, em Jambeiro, toda a região aí, eu agradeço, viu? A audiência e o carinho. Meu amigo Zequinha, o Zequinha é fera, rapaz, já tá no trabalho desde manhãzinho, não tem sábado, não tem domingo, tem feriado, o homem, eu vou contar pra vocês. Ô Zequinha, bom dia pra você, meu irmão. Bom dia, patrão. Saladão, tá aí, final de semana. Verdade. Da hora, hein? Bom demais. Vamos que vamos, toca daí que nós toca. Ok, aqui, manda um abração pro Paulo Barreiro, lá Paulo Barreiro! Paraná? É. Pra quem não sabe, é Paulo Barreiro aqui, né? É. Paulo de hoje. Um abração pra ele lá no Paraná. Certo. E vamos que vamos. Um ótimo trabalho pra vocês aí. Um ótimo trabalho pra nós aqui. E eu tenho muito. Aú! Bem, pra queimar aí. Verdade. Só pra nós aí, Renan e aí, nosso amor eterno. Vai estar todo ouvindo da rádio hoje, vai. Certo. Maravilha. Bom demais, Zequinha. Um abraço pra você. Bom final de semana. Ótimo trabalho aí. E bora lá. Toca o barco. Que é música lindona no seu rádio. Sempre será. Nosso Rádio Grande Vale. Horas e 53, por te amar assim, a felicidade é o meu castigo. Ai, modão, hein, bonita, letra, lindo demais. É isso aí, só o amor constrói. Mas vamos tocando o barco, ó. 7h53. Toca daí, nós toca daqui, como diz o Zequinha, né? Meu amigo Zequinha, um abraço. Agora vamos pro Cedro, região do Cedro, na Serrinha. Dona Shirley, bom dia pra senhora, Dona Shirley. Gratidão pelo carinho, dá um abraço gostoso. Eita, bom final de semana. Paz, saúde, alegria, tudo de bom aí pra senhora, viu? Tá do jeito aqui, ó, as músicas para oferecer a toda a família Grande Vale. Gratidão, gratidão, Dona Shirley. Toca, toca, que é música lindona no seu rádio. Grande Vale.